Muito bem, nas últimas semanas a gente tem conversado sobre o seguinte tema: assumindo responsabilidade pela minha vida. Só que quando a gente fala esse tema da nossa série, a gente termina falando assim: fala sério. Tá? Vamos lá, repita comigo: assumindo responsabilidade pela minha vida. Vamos lá de novo, todo mundo junto. Assumindo responsabilidade pela minha vida. Agora, fala sério. Fala sério. Por que que se fala sério? Porque irresponsabilidade é difícil de se ver no espelho. Eu não vejo a minha irresponsabilidade, eu vejo a dos outros, não a minha. Nós vimos, nas últimas mensagens, nós vimos que fomos criados para ter responsabilidade. Quando Deus criou o mundo, Deus entregou responsabilidades ao homem. Só tinha uma lei, só uma coisa. Deus disse: não coma desse fruto. Era a única coisa, não tinha 10 mandamentos, não tinha nada. Era só responsabilidade. E por que nós fomos criados para ter responsabilidade? Nós somos mais felizes quando somos responsáveis. É por isso que você, quando você é uma boa esposa, você cumpre o seu papel, você fica feliz, realizada. Você faz o seu papel de mãe, você fica feliz. Quando você é um marido, é o provedor da casa e você está sem trabalho, te dá uma angústia muito grande, você fica chateado. Isso é natural, porque Deus nos criou para ter responsabilidade. Segunda coisa, quando nós agimos com responsabilidade, ou melhor, com irresponsabilidade, nós criamos conflito. A gente cria conflito com os outros. E o que é pior, nós criamos conflitos conosco mesmos. Em outras palavras, você cria problemas para os outros e para você mesmo, porque você não consegue se explicar por que que você foi irresponsável. Vimos também que responsabilidade não é, ou melhor, irresponsabilidade não é algo neutro. Irresponsabilidade não é algo que eu faço e é meu problema, não. O que é meu problema vai se tornar seu problema amanhã. A minha irresponsabilidade vai ser sua responsabilidade amanhã. Você vai ter que assumir aquilo que eu estou fazendo de errado. Semana passada nós vimos o princípio da semeadura e da colheita. A Bíblia fala: tudo que o homem semear, ele vai colher. É, está na Bíblia isso. Todo mundo colhe o que plantou. E nós vimos que havia duas palavras que marcaram o estudo. Aliás, não foi semana passada, foi semana retrasada. Duas palavras que marcaram o estudo foram as palavras depois e demais. Repita comigo: depois e demais. Por quê? Porque o princípio da semeadura e da colheita nunca acontece na hora. É igual quando você planta uma semente, vem sempre depois. E porque vem depois, não tem consequências imediatas, a gente acha que não vai dar nada, não vai acontecer nada. Então, vem depois e vem sempre demais. E porque vem demais, a gente fala assim: não é justo. Não é justo o que eu estou pagando muito caro. Tem gente mais irresponsável do que eu que está colhendo resultados, mas que não é a mesma coisa. Não é justo. Depois e demais. Bom, nós vimos que às vezes também nós colhemos o que alguém plantou. Nós colhemos o que nossos pais plantaram, nós colhemos o que alguém da família plantou, o que um colega de trabalho plantou, o que um vizinho plantou, nós colhemos. Esse é um problema. Hoje, nós vamos ver uma história no Antigo Testamento, por isso que você tem a Bíblia aí. Nós vamos ver uma história que está no livro de Josué. Essa história de hoje, ela é dirigida a três grupos. Ela é dirigida àqueles de nós que somos religiosos e temos a tendência de nos esconder por trás das nossas orações, a fim de esconder a nossa irresponsabilidade. Em outras palavras, nós agimos irresponsavelmente e oramos. E quando alguém nos confronta dizendo sobre a nossa responsabilidade, nós afirmamos: ah, eu estou orando sobre esse assunto. Talvez seja essa uma das razões pelas quais pessoas não procuram Deus, porque elas olham para nós, elas sabem que nós estamos sendo irresponsáveis, mas nós parecemos tão espirituais, porque nós falamos que estamos orando sobre o assunto. O texto de hoje também se dirige àqueles de nós que temos uma compaixão desinformada, ou seja, quando nós vemos alguém agindo irresponsavelmente, ao invés de confrontarmos a pessoa, nós criamos e buscamos justificativas, nós descontamos a irresponsabilidade de alguém, oferecendo razões para ser irresponsável. Por exemplo, ah, mas olha a maneira como ele foi criado. Tu não teve pai, não teve mãe. Mas olha também, ele é solteiro, né? Não tem ninguém para cuidar dele. Não é verdade? Olha só o que aconteceu, a esposa dele o deixou, ou o marido a deixou. Então nós encontramos justificativas para justificar a irresponsabilidade dos outros. Nós facilitamos a irresponsabilidade, pagamos o preço e as pessoas relacionadas a nós também pagam o preço. O terceiro grupo que esse texto se dirige é o grupo daqueles que não concordam com a mensagem da semana retrasada, ou seja, não gostaram da mensagem. Por quê? Porque dizem assim, eu sinto que eu estou semeando algo bom, mas estou colhendo algo ruim, eu estou colhendo o que alguém plantou. Eu estou colhendo a irresponsabilidade dos meus pais, ou dos meus irmãos, ou do meu cônjuge. Bom, deixa eu dar para você o contexto. Nós vamos abrir a nossa Bíblia em Josué, capítulo 7. Josué, capítulo 7. E a questão é que às vezes nós temos dificuldades para entender a Bíblia. Então eu vou tentar fazer o mais claro possível para você entender. Josué está liderando o povo de Israel à terra prometida. Ele está conduzindo o povo. E agora existem pessoas ali naquela região que têm que sair, porque a terra não dá para comportar todo mundo. 650 anos antes desse episódio, Deus diz a Abraão, você vai ser pai de uma grande nação, mas essa nação não vai crescer aqui nessa terra. Essa nação vai crescer em outro lugar. Onde foi que a nação cresceu? No Egito. E a Bíblia fala que em Atos capítulo 7, versículo 14, que 75 pessoas foram com Jacó para o Egito. Agora, quando Moisés tirou, era mais de 1 milhão de pessoas. Provavelmente, quando Josué está ali para entrar na Terra Prometida, Josué tem um grupo de 3 milhões de pessoas. Bom, mas quando Deus estava falando com Abraão, em Gênesis capítulo 15, versículo 16, Deus disse a Abraão, na quarta geração, os seus descendentes voltarão para cá, porque a maldade dos amorreus ainda não atingiu a medida completa. Quando você estiver com sua Bíblia em casa, você circula a palavra maldade. Os povos que estavam na Palestina naquela época eram povos com uma cultura tão perniciosa que precisava ser exterminada. Vou dar dois exemplos para vocês. Por que que os povos, eles não deveriam sair dali para ir para outro lugar, não. Tinha que ser exterminado. Por quê? Porque era uma cultura que sacrificava bebês. Era uma cultura tão ignorante que sacrificava bebês. Era uma cultura que não dava valor nenhum à mulher. A mulher era vista simplesmente como uma propriedade, como um objeto. E Deus, então, quando traz o seu povo para colocar naquela região, Deus diz assim, olha, não se casem com eles, não tenha contato com eles, não tenha nada a ver com eles, porque eu quero que vocês tenham uma cosmovisão, eu quero que vocês tenham um sistema de valores, eu quero que vocês tenham um sistema de justiça completamente diferente desse povo. E Deus, então, utiliza Israel para exterminar esse povo, para tirar esse povo da terra. Bom, vocês conhecem a história. Se vocês lerem a Bíblia, vocês vão ver que, na verdade, Israel desobedeceu a Deus e, ao invés de exterminar, Israel acabou fazendo acordo com um com o outro. E isso foi um grande problema que, até hoje, eles estão enfrentando as consequências. Bom, primeira cidade que eles têm que conquistar é a cidade de Jericó. Você deve lembrar daquela música, vem com Josué lutar em Jericó, Jericó. Lembra disso? Sabe quem cantou essa música a primeira vez? Elvis Presley. Não é verdade? É Elvis Presley. Ok. Então, Deus deu a eles uma vitória fácil. Vocês lembram como é que foi a vitória? Eles rodaram a cidade, circularam a cidade 7 vezes, gritaram, o muro caiu e eles tomaram a cidade. Foi uma vitória fácil, espetacular. E Deus estava dizendo, eu quero que vocês dependam de mim, não do seu exército, para conquistar essa terra. Não é pela força que vocês vão conquistar, mas é pelo meu poder. Foi por isso que a vitória foi fácil. Agora, tem uma cidadezinha chamada Ai. Ai. Ok, até o nome da cidade é esquisito, né? Eu acho que o nome da cidade devia ser Ai. Onde é que você mora? Ai. Aí aonde? Aí, né? Mas era Ai o nome da cidade. E só que, para você entender o que aconteceu, a questão é a seguinte. Antes de tomar Jericó, Deus deu instruções para o povo. Em Josué capítulo 6, versículos 17 a 19, Deus disse ao povo o seguinte: a cidade, com tudo o que nela existe, será consagrada ao Senhor para destruição. Somente a prostituta Raabe e todos os que estão com ela em sua casa serão poupados, pois ela escondeu os espiões que enviamos. Mas fique longe das coisas consagradas, não se apossem de nenhuma delas para que não sejam destruídos. Do contrário, trarão destruição e desgraça ao acampamento de Israel. Toda a prata, todo o ouro e todos os utensílios de bronze e de ferro são sagrados e pertencem ao Senhor e deverão ser levados para o seu tesouro. Eu sempre fiquei pensando, por que Deus deu essa ordem? Da mesma maneira que Deus deu vitória fácil, sem o exército trabalhar, para mostrar que a dependência era dele, não do exército, Deus estava dizendo assim: olha, você vai enriquecer, mas é com a minha bênção. Você não vai se enriquecer com os bens desses povos, porque esses bens foram adquiridos com injustiça, foram adquiridos com sangue inocente. Então esses bens são malditos, isso, eu não vou te dar isso. O que eu tenho para você é mais do que isso. Então Deus disse: não toque. Você vai deixar todo o ouro, toda a prata, você não vai tomar os animais, você não vai tomar nada para você. Então foi isso que Deus fez. Bom, Acã, entretanto, foi um sujeito que ele ficou pensando assim: puxa vida, que desperdício. Imagina, eu vou largar isso. Se eu largar, alguém vai pegar. Alguém vai vir pegar. Então, é melhor que eu pegue, porque alguém vai pegar. Isso é um desperdício muito grande. Então, ele pegou alguns objetos e escondeu. Ninguém sabia, somente ele sabia. E é aqui que a nossa história começa. Josué capítulo 7, versículos 2, a partir do versículos 2. A partir do versículo 2. Diz assim: sucedeu que Josué enviou homens de Jericó a Ai, ou seja, ele mandou espiões para ver como é que era a cidade, que fica perto de Bet-Aven, a leste de Betel, ou seja, deu as coordenadas, ficava lá perto da 405 com a 10 ou a 105, a pessoa já sabia onde é que era. Então isso aqui é um fato real, aconteceu, teve uma localização geográfica. E ordenou-lhes: subam e espiam a região. Os homens subiram e espionaram Ai. Quando voltaram a Josué, disseram: não é preciso que todos avancem contra Ai, envie uns 2 ou 3 mil homens para atacar. Para mim, você, 2 ou 3 mil é muita gente, mas para a realidade daquela época, era insignificante. Enviem uns 2 ou 3 mil homens para atacá-la, não canse todo o exército, pois eles são poucos. Por isso, cerca de 3 mil homens atacaram a cidade, mas os homens de Ai os puseram em fuga, chegando a matar 36 deles. Ou seja, naquele dia, 36 soldados valorosos de Israel foram mortos. Eles perseguiram os israelitas desde a porta da cidade até Sabarim e os feriram na descida. Diante disso, todo o povo desanimou completamente. Uma derrota flagrorosa. Está certa essa palavra? Não. Fulminante, pronto. Derrota fulminante. Versículo 6. Então Josué, com as autoridades de Israel, rasgou as vestes, prostrou-se com o rosto em terra diante da arca do Senhor. Ou seja, a arca do Senhor simbolizava a presença de Deus. Então ele está ali na presença de Deus, cobrindo de terra a cabeça, num sinal de humildade, e ali permaneceu até tarde. Em outras palavras, Josué está tentando entender o que foi que aconteceu, como é que pode eles derrotarem a cidade de Jericó, que foi a cidade mais fortificada do mundo antigo, uma cidade indestrutível. E agora, quando chega numa cidade michuruca, pequenininha, e eles mandam 3 mil homens que seriam capazes de destruir completamente a cidade, são derrotados de maneira fulminante, como disse o Alvin, ele está tentando entender. Versículo 7. Disse então Josué: Ah, soberano Senhor, por que fizeste este povo atravessar o Jordão? Foi para nos entregar nas mãos dos amorreus e nos destruir? Antes nos contentássemos em continuar no outro lado do Jordão. Bom, às vezes a gente lê a Bíblia, a gente não presta atenção nas palavras. Olha o que Josué está dizendo. Ah, Senhor, soberano Senhor, por que tu? Por que tu fizeste? Em outras palavras, ele está dizendo: Senhor, sabe quem é o culpado disso? É o Senhor. Versículo 8. Que poderei dizer, Senhor, agora que Israel foi derrotado pelos seus inimigos? Versículo 9. Os cananeus e os demais habitantes dessa terra saberão disso, nos cercarão e eliminarão o nosso nome da terra. Que farás, então, pelo teu grande nome? Em outras palavras, o que, que o Senhor vai fazer? Senhor, isso não é vergonhoso para ti? Agora observe o versículo 10. O Senhor disse a Josué: Levante-se, por que você está aí prostrado? O que, que você está fazendo aí, Josué? Se Josué fosse honesto, ele dizia assim: Senhor, na verdade eu estou aqui tentando botar a culpa no Senhor. Porque não tem outra explicação. Essa é a tua culpa. E Deus diz para Josué: Josué, levante-se. Isso não é hora de orar. Agora o versículo 11 é que começa a crise para a gente. Olha só o que diz o versículo 11. Israel pecou. Senhor, Senhor, peraí. Tem alguma coisa errada. Não foi Israel. Quem foi? Eu falei o nome do sujeito. Não. Acã. Foi Acã. E a gente diria para Deus: Senhor, foi Acã quem pecou. Deus: não, espera. Violou a aliança, Israel violou a aliança que eu lhe ordenei. Senhor, por favor, não foi Israel, foi Acã. Calma. Israel apossou-se de coisas consagradas, roubou-as, escondeu-as e as colocou junto de seus bens. Gente, como é que é isso? Um cara só, chamado Acã, fez isso. E Deus está dizendo que foi Israel quem fez. E ele diz: tomou as coisas consagradas. Por que consagradas? Porque tudo deveria ser consagrado como uma oferta a Deus pela expressão de dependência a Ele. É aquilo que Deus estava dizendo: você não vai ficar rico com essas coisas, você vai ficar rico com o que eu vou te dar. Se você coloca os olhos nessas coisas, você vai ter elas por pouco tempo, mas o que eu tenho para você é muito mais do que isso. Não cresce os olhos por causa dessas coisas. Versículo 12. Por isso os israelitas não conseguem resistir aos inimigos, fogem deles porque se tornaram merecedores da sua destruição. Mais uma vez: Senhor, não é justo. Foi um homem só quem fez a besteira. Por que que os israelitas, toda a nação inteira, tem que pagar o preço? E Deus diz: não estarei mais com vocês se não destruírem do meio de vocês o que foi consagrado à destruição. Em outras palavras, Deus está dizendo: eu permiti que isso acontecesse. Agora o verso 13, Deus diz assim: faça alguma coisa. Em outras palavras, não é tempo de você ficar orando, não. Oração não vai resolver isso. Você tem que fazer alguma coisa. Versículo 13, vá, santifique o povo, diga-lhe: santifiquem-se para amanhã, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: há coisas consagradas à destruição no meio de vocês, ó Israel, vocês não conseguirão resistir aos seus inimigos enquanto não as retirarem. Gente, por que que isso é tão importante? Porque isso nos dá uma ideia do que acontece quando alguém age irresponsavelmente. Ou seja, a nação inteira pagou por causa de um único sujeito. Como eu disse no início, na perspectiva humana, isso não é justo. Não é justo. Por que todo mundo tem que pagar por causa de um? Essa é a natureza de relacionamentos. Quando alguém é irresponsável, não apenas a pessoa sofre as consequências, mas todas as pessoas que estão conectadas a ela, de alguma maneira, vão sofrer as consequências. Isso não é justo, eu concordo, mas é verdade. Você faz o melhor, Você tenta fazer tudo certo, mas você está conectado com alguém que age responsavelmente e você acaba colhendo o que aquela pessoa semeou. E eu também colho se eu estiver conectado com você. E por causa disso, crianças são afetadas pelos erros dos pais. Gente, irresponsabilidade é uma coisa comunitária. Essa é a razão, e aqui começa a desenvolver o ponto onde eu quero chegar. Essa é a razão pela qual nós temos de nos tornar pessoas intolerantes de irresponsabilidade. Irresponsabilidade impacta a todos. Sabe, num grupo como esse aqui, existem pessoas que gostam de conflito, de confronto, não é verdade? Ah, não, eu vou lá e chamo atenção, eu confronto logo, na lata. Tem gente que gosta, Deus abençoe. Se você é assim, Deus abençoe. Agora, tem outros que falam assim, não, eu faço de tudo para evitar o conflito. A questão é, nós não podemos tolerar a irresponsabilidade. Mas você pode dizer assim, ah, mas eu sou um cristão, bem, essa é a razão pela qual você deveria ser mais intolerante ainda, porque você sabe, você deveria ser o primeiro a confrontar, porque você sabe das consequências da irresponsabilidade. Mas e o amor de Jesus? Jesus não ama a todos, sim, Jesus ama, mas ele confrontou a irresponsabilidade. A melhor coisa que a gente faz, gente, é não tolerar. É não aceitar. Porque irresponsabilidade é algo contagioso. E tudo aquilo que é recompensado é repetido. Põe isso na sua cabeça. Tudo que é recompensado é repetido. Até os animais funcionam assim. Você dá um queijinho para o rato, para ele repetir um comportamento, ele vai aprender rapidinho. Tudo que é recompensado é repetido. Quando a irresponsabilidade é recompensada, ela é repetida. Se alguém é irresponsável na sua família ou entre os seus amigos, a melhor maneira de demonstrar amor é confrontando a pessoa. A questão é, estou desejoso de assumir a minha responsabilidade de confrontar a irresponsabilidade de alguém? Bom, Josué parou de orar. Talvez ele disse para Deus, amém. Aquele não era o momento de orar. Aliás, o tema da nossa mensagem hoje é esse. Esse não é o momento de orar. Às vezes, Deus fala assim para a gente, pare de orar. O que, que eles fizeram? Descobriram que foi Acã, eles colocaram as coisas que Acã apanhou, colocaram onde deveria ser colocado, colocaram de volta lá no lugar e puniram Acã e como resultado eles receberam a vitória. Você pode ler isso em casa e você vê o que foi que aconteceu. Há duas aplicações aqui. Primeira delas, eu estou escondendo atrás das minhas orações? Pensa bem. Será que eu estou escondendo atrás das minhas orações? Gente, há determinadas coisas que eu não preciso orar a respeito, não. Vou dar um exemplo. Eu não preciso orar sobre honestidade. Deus, será que eu tenho que retornar esse dinheiro? Deus, me dá uma luz. Eu não tenho que orar sobre fidelidade conjugal. Senhor, aquela pessoa está me dando um olhar tão especial, ela vem e conversa comigo de uma maneira tão amigável. Será que o senhor está querendo dizer que eu tenho que trocar de marido ou que eu tenho que trocar de esposa? Você não tem que orar sobre questão de sexo antes do casamento ou fora do casamento. Não tem que orar, gente, sabe por quê? Porque isso já está na Bíblia. Deus nunca vai responder essa oração porque Deus não se repete. Ele não se repete a si mesmo. Ele já falou, está na Bíblia. Oração não é um substituto para ação. Por exemplo, eu posso orar o tanto que eu quiser para Deus abençoar minhas finanças, mas se eu não tenho um plano para colocar as minhas finanças em ordem, pode esquecer, não vai ter a bênção de Deus. Você segue aquilo que Deus ordena na palavra dele sobre finanças, se você não segue, para de orar, Deus não vai responder essa oração. Ah, eu estou orando para Deus me orientar se eu continuo nesse relacionamento com esse meu namorado. É um relacionamento doentio. Acaba com isso. Se afasta ou de alguém que você sabe que está sugando toda a energia de você. Você sabe que é um relacionamento doentio. Para de orar, faça alguma coisa. Ou talvez, Senhor, me abençoa na prova que eu vou fazer, mas você não está estudando. Ou, Senhor, me abençoa com um emprego, mas você não está procurando. Há orações que você está fazendo, que de repente quando alguém ouve você falar nisso, qualquer que seja o assunto, a pessoa fala assim, Eu não estou vendo nenhuma iniciativa por parte dele ou por parte dela para resolver isso, para mudar. Por exemplo, se você ora pelos seus filhos, mas não os disciplina, pare de orar. Não adianta nada a oração. Faça alguma coisa. Muitas vezes, então, nós nos escondemos atrás das nossas orações. A segunda implicação é a seguinte: será que há pessoas no meu círculo de relacionamento que estão agindo irresponsavelmente? E a irresponsabilidade daquela pessoa está impactando você? Será que você está compensando pela irresponsabilidade daquela pessoa, tentando justificar, tentando explicar, dizendo, coitadinho, ou coitadinha, olha a situação dele, olha a situação dela, ele não teve os mesmos privilégios, ele não teve as mesmas oportunidades. Será que você está ignorando o fato de que irresponsabilidade é perda? No inglês há uma expressão que diz win-win. Não, a irresponsabilidade é lose-lose. Ninguém ganha. Nós temos a tendência de analisar psicologicamente as pessoas e tentar explicar por que elas agem da maneira como agem. O que eu devo fazer quando estiver diante da irresponsabilidade? A resposta, gente, é: eu não devo simplesmente orar. Eu devo continuar orando, mas eu não devo simplesmente orar, eu não devo buscar justificativa, mas eu tenho que aprender a confrontar. A confrontar. Confrontar em amor. Como podemos responder, então, a um comportamento irresponsável? Gente, a maior demonstração de amor que eu posso dar por uma pessoa que eu sei que está agindo irresponsavelmente é eu confrontá-la. Sabe por quê? Porque eu vou livrá-la das consequências, eu vou livrar outras pessoas das consequências e eu também vou me livrar das consequências. Se eu estiver agindo irresponsavelmente, eu devo parar de orar para esconder a minha irresponsabilidade. E eu tenho que cair na luta, eu tenho que mudar, eu tenho que fazer o que precisa ser feito. Mas não devo esconder-me atrás da minha irresponsabilidade. Porque irresponsabilidade afeta todo mundo. Lembre-se, todo mundo recebe o que plantou. E quais foram as duas palavras que eu ensinei para vocês? Começam com D. Depois e demais. Como diria o Alvinho, né? Depois e demais da conta. Né? Depois e demais da conta. Por quê? Porque o resultado pode não vir agora, mas vai vir depois e vai vir muito mais forte. Muito mais forte. Vamos orar? Senhor, nesta hora nós te agradecemos porque a tua palavra nos mostra que a coisa mais prática que podemos fazer quando vemos irresponsabilidade, seja na nossa vida ou na vida de alguém ligado a nós, é confrontar em amor e tentar dissuadir a pessoa a abandonar a sua irresponsabilidade. Irresponsabilidade, Senhor, é algo contagioso que afeta não apenas a pessoa irresponsável, mas todas as pessoas conectadas a ela. Irresponsabilidade afeta a comunidade, afeta um país, uma nação inteira. Por isso nós te pedimos, Senhor, ajuda-nos a ter coragem de confrontar irresponsabilidade, não apenas na nossa vida, mas também na vida das pessoas que amamos e que nos cercam. Pedimos a tua graça, a tua direção e coragem, Senhor, para fazer o que precisa ser feito. No nome de Jesus. Amém.